aí, mão, lia, macete no jogo. Não sou mais um 5-5, nem um 5-7. Se eles vão cedo, eu vou mais tarde. Se eles são rap, eu sou o hatch. Se eles fazem rap hoje, eu faço arte. Libertário, homem refeito, destravando espaço. Eu tenho conceito, arte, show, show e arte. Modéstia à parte, é que no flow eu deito. Vida leve sem estigma, eu quero acender. Enquanto ela quica, ela é o enigma do mundo. É quando o vagabundo se identifica. Rei do jogo engordando o bolo. Posso morrer vivo, mas não vivo morto. Otário, minha banca é pica. Sou milionário de alma rica. Eu vale o ouro, pai. O dia tá lindo, me sinto abençoado. Ao seu lado eu vivo sorrindo, me sinto abençoado. Tá lindo, me sinto abençoado. Ao seu lado eu vivo sorrindo, me sinto abençoado. Não me rejeite, desapegue-se, me aceite, não me negue. Meu corpo pede visto, seu corpo, amor. A vida é um célebre sopro, me aquete, pé rebelde, cético, calculista, bandido, léxico, corta o agudo e o médio pede outra receita pro médico. Sou seu último romântico, aonde todo valor é quântico. Sou seu condutor de emoções, amor semântico. Crime que ninguém desvenda, o sabor que ninguém experimenta. Nós é problema, RVLE. Se eu morrer, eu viro lenda. Se eu morrer, eu viro lenda. Se eu morrer, eu viro lenda. Se eu morrer, eu viro lenda. Pai, obrigado, o dia tá lindo, me sinto abençoado. Eu vivo sorrindo, o dia tá lindo. Eu vivo sorrindo, o dia tá lindo. Eu vivo sorrindo, o dia tá lindo. Eu vivo sorrindo.